morreu por mim, Senhor. Eu não tenho o direito de levar a vida que levo. Eu não tenho direito de passar um dia sequer sem me quebrantar na tua presença, em rendição, em humilhação, em quebrantamento, me submeter ao teu governo de forma absoluta. O Senhor tem todo o direito sobre mim. Pertenço a ti, Senhor. Cada vida que está nesse lugar pertence a ti, Senhor. O Senhor está aqui, fique com Ele nesse momento. Se você veio sozinho, se una agora a algum irmão. Diz, Senhor, até os demônios conhecerão tua multiforme graça, pelo mover, pela manifestação da tua igreja, cheia do teu Espírito Santo. Não é uma instituição, um evento, um acontecimento, mas são vidas transformadas. Thank you. cura. Corações feridos, renova o ânimo do cansado, Senhor. Aquele que desistiu, aquele que não vê caminhos, levanta, levanta os olhos e mostra a infinidade, a infinita habilidade, a grandeza, o poder, a glória do teu reino, Senhor. Você pode se coloque de pé nesse momento.